Como você vai? És o mundo que eu tenho, me sinto feliz, me sinto em paz. Não quero outro homem, só quero a ti. Caminhando contigo, juro por Deus, eu sou feliz. Beija minha boca na rua, que digo no ouvido, sou tua. Sou tua, toda tua, muito tua, amor. Sinto muita vaidade, meu amor de verdade. Muita cumplicidade, tens o meu amor. Se estás a sentir, fala mesmo, tá a bater. Jeito, vou morrer contigo. Se estás a sentir.